Comic Pod. WhatsApp, porque eles estão começando mais um Comic Pod, entre de número 42. Eu sou o Matheus Kajima, eu tô aqui com o Capolê. Eu não tô. Enganado. Boa noite. É o Midofone. Bom dia. Ai. Boa tarde. E o LP. Eu sou o host de novo. É, hoje estamos aqui para falar sobre uma minissérie do que é Dívida de Honra. E a gente volta depois. É um avião? Não, é um vermelho. Atacou e que eles estão pensando mais uma vez de lenda. Pode, essa referência do Comic Pod 41 sobre Preacher e também um ano de Comic Pod, isso o Matheus Tadinho e o seu aqui com o e a Mar. A gente já perdeu as piadinhas da outra gravação. Ah, só porque eu ia cantar a musiquinha da Xuxa? Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Aproveita que eu tô de bom humor hoje. E a Mara já tomou umas e outras, já passou. É, então a gente pediu pra vocês mandarem e-mails e comentários, mensagens de voz com a gente como que pode. A gente recebeu vários e-mails, várias mensagens de voz. Ficamos muito satisfeitos que o pessoal mandou, né? Antes de começar a nossa leitura de e-mails, a gente tem que agradecer a todo mundo, não só quem mandou e-mail, mas quem também não mandou, mas eu sempre ouvi. Pensou em mandar. Pode, né? Então, não só agradecer a quem mandou e-mail, a quem não mandou, mas também a toda a equipe do Comic Pod, né, que se não fosse a vocês, Comic Pod não estaria aqui, eu me senti na obrigação moral de fazer esse agradecimento. Nossa, que isso, pode ver, cara. Não se acostume. Kajima Sugo, gentil e humilde. Então, pra começar, vamos focar nossas mensagens de voz. A gente vai ouvir a mensagem, depois eu comentar ela. A minha mensagem de voz é do Thiago Miani, o nickname dele é Serial, e ele foi o primeiro a mandar a mensagem de voz, então por isso que vai ser a primeira a tocar. Olá, alô, pintinhos, aqui é o Thiago Miani, do Serial, e só aqui pra deixar essa mensagem. Parabéns pelo primeiro ano do Comic Pod, as discussões continuem como sempre e muito mais. E como foi pedido, perguntaram se realmente alguma das conversas de vocês me fez comprar alguma coisa, me fez... Eu digo que sim, eu comprei o título do Aranha, que fazia muito tempo que eu não acompanhava, por causa do que vocês disseram, especial sobre a Casa de Kraven, que eu não tinha lido, li graças a vocês. Eu desejo muitos anos pra vocês, ainda como pode, e pra ver, eu chamo mais uma série, é divertido ouvir ele falando o quanto Morrison é um ser divino. Aliás, eu já fui tocado pelo divino? Eita, e nosso ouvinte sempre vira saralhos. Muito bom ele ter sido influenciado pelo Caçar de Crazy. É uma baita história. Muito obrigado pelo seu e-mail de voz. O Felipe, com certeza, vou responder pra você se ele já foi tocado pelo Divino nos comentários. Aguarde pra ser xingado. É, eu fico na defensiva, já aproveito e arrume um xingamento bem bom. A próxima mensagem de voz é de Leandro Prado. What's up, comiqueiros? Aqui quem fala é Leandro. Eu costumo responder pelo nickname de Black Bear e eu sou de Vitória no Espírito Santo. Primeiro, eu queria dar meus parabéns pelo primeiro ano de Comic Pod. Eu conheço o site desde a época que o Dico informava a web quando vocês estavam começando, mas eu nunca tinha parado realmente pra ouvir o Comic Pod, só comecei a ouvir há cerca de uns 3, 4 meses. Eu tinha deixado de ler quadrinhos por um tempo, eu tinha ficado só em coisas mais consideradas clássicas e tal, que fossem publicadas, cadernadas geralmente, principalmente coisa do Alan Moore ou do Neil Gaiman, Sandman basicamente, Vértigo também, que saísse encadernado, eu não tava comprando muitos banca. E, bom, graças a vocês eu comecei a correr atrás de algumas histórias que eu tinha perdido. Eu não costumava ler muita coisa do DC, tirando pelo Murrow do Gaiman, eu costumava ler muita coisa da Marvel. Graças a vocês eu comecei a ler muita coisa do DC, principalmente do Batman. Eu tô caçando igual um louco as coisas do Batman pra ler. Graças a eu ter visto coisas como O Longo Dia das Bruxas, eu fui atrás de começar a arranjar as coisas mais recentes do Batman, como Rest in Peace e o Batalha pelo Manto. Eu passei a acompanhar também o Lanterna Verde e eu tô tentando encontrar agora clássicos, como vocês já comentaram, como A Crise nas Infinitas Terras, procurando igual um desesperado O Homem Animal do Grant Morrison. E eu ainda tô procurando muita coisa pra ler na empolgação do que vocês falam, cara. E eu acho que se vocês começarem a falar coisas da Image e da Wildstorm, mesmo as paradas sendo ruins do jeito que são, se vocês me deixarem empolgados com uma HQ igual vocês costumam deixar normalmente no podcast, eu vou começar a me ferrar, porque eu vou com sede ao pote em HQ ruim. As recomendações de vocês têm muito peso pra mim. E bom, eu não me considero hoje nem Marvete nem Decenauta, mas eu tô sabendo apreciar boas histórias independente de editora e em boa parte se deve às recomendações de vocês. Novamente, meu agradecimento pelas recomendações. Meu jornaleiro também agradece, porque tem muito encadernado desencalhando na banca por causa de vocês, né? Porque eu vou, compro e recomendo. E muito obrigado e um abraço. Pô, cara, realmente, muito obrigado pela sua mensagem. Quase chorei. Esse ouvinte aí que quer ver bastante HQs ruins, procure Rob Liro. Não. Comic Pod não recomenda. Tão bonita essa mensagem, cara. Porra, eu também desencalhava muito HQ, velho, do jornaleiro. Então é isso aí, cara. Valeu por prestigiar a gente, por seguir as nossas dicas, né? Por pior que elas sejam de vez em quando. E é isso aí. Um cara desculpa que aí, né? Que pode, mas sempre com LP, né? A próxima mensagem é dos nossos parceiros do Hardcast, o Thiago Companho e o Rino. Mandaram uma mensagem aí do Pininho, bonitinho. Então aqui quem vos fala, gurizada do Comic Pod, é o Rian do Hardcast. E aqui quem está falando é o Companho do Hardcast também e do Porta Golpes. Ué, que beleza. Então estamos aqui para parabenizá-lo pelo seu aniversário de um ano. Uhul. Um ano é muito importante, né? Parabéns. Uhul. É, pois é. Não, horrível. Não, tudo bem. O que importa é a intenção, né, cara? É isso aí. É, com certeza, cara. Tem que ter um reconhecimento, porque o Comic Pod, que agora eu vou puxar um pouco o saco deles, não literalmente, que foi por causa do Comic Pod que eu comecei a procurar mesmo, cara, vários quadrinhos. Cara, eu também, velho. Foi escutando eles que eu fui atrás de quadrinhos, fui procurar HQs, assim. E eu acho que não só a gente, né, que fez isso, mas muitos outros ouvintes também devem ter feito. Com certeza, cara. Você pode ver até os comentários, que tem muita gente que começou a ler quadrinhos mesmo depois dos reviews, dos casts e por aí vai. Exatamente, e eles estão sempre inovando, assim, e a equipe, né, que é um monte de gente, né, cara, nem sei. Mas é isso daí, porra, cara, mas isso daí que faz os casts ficarem legais, tipo, claro, o Kajima sai pra cacete, cara, o Dico, grande parceiro aí. Grande Dico, só né, que eu falo, cara, uma pessoa que faz falta. O Elon, cara, porra. O Elon faz falta, né, mas ele aparece às vezes na sessão de e-mail e tal, mas nos episódios, realmente, ele não tem aparecido, né. Então, próximo ano aí, tragam mais vezes o Elon. Até porque eu comecei a escutar os antigos, assim, né? Sim. Logo que saiu, eu comecei a escutar, e o Elon, assim, aquela voz dele, assim, né? Muito bom, cara. É muito bom, né, cara? Era muito divertido. Muito bom. É muito divertido. Então é isso aí, um parabéns, tudo de bom pra vocês, muito sucesso, que vocês consigam contar e alcançar todos os objetivos que vocês têm aí futuramente como podcast. Isso aí. E também, né, na vida profissional, na vida sentimental, amorosa, sei lá, eu que de vocês aí também. Muito sucesso a todos e vamos lá, brisada, e seguinte, né? Tempo não para. E no mínimo, cara, falar pra eles mais uns 3 anos por aí, né? Ah, sim, não, cara, vocês têm que ficar, ó, vocês não me pensem em parar, hein? Ó, que a gente vai... Com certeza não, aí, tem que fazer muitos casts aí sobre muitas sagas, muitas HQs, tem muita coisa pra vocês falarem. Exatamente, isso aí. É, até porque, né, meu, a maioria deles é estudante e tal, né? Pô, Kajima tem, sei lá, seus 12 anos, né? Não. Diz a lenda que sim, né, cara? Não, diz a lenda que é 13, né, cara? Não sei. Ah, tá. É, faz uma diferença. É, então tá bom. É isso aí, gurizada. Valeu, um abraço a vocês e tudo de bom. Comic Pod. Caiu meus seus 12 anos. Acho que é menos. São 10. Quando ele começou, acho que ele tinha uns 11. Aquela vozinha fininha dele. Eu vou sair minha defesa. Eu tenho 14 e tinha 13 quando começou. E o Erlon trabalha feito um animal, então não tem muito tempo pra gravar mais. Mas a homenagem de vocês vai ser ouvida por ele e ele vai ignorar. Ou não, quem sabe. É, então, recebendo aqui direto dos escuros do Irajá, o Dico, né, que chegou agora. Aê! Fala, galerinha. Plantando bananeira? Não se acostume. É, nesse momento estou plantando bananeira, por isso não estranho meu som. Veja, estou plantando bananeira e balançando o pezinho. Olha. Pezinho pra cá, pezinho pra lá. Balançando a banana. Banana na dica, né? Não. O Dico está aqui conosco para ler algum e-mail. E vamos lá, eu vou começar aqui lendo o e-mail do Lisângelo. Ele diz: problemas de áudio à parte, o conteúdo é sempre bom. Até a trilha sonora se destaca. Deviam publicar o nome das músicas. Isso o Vlad fez lá, pedido de vocês. É, além de ficar sabendo mais sobre as histórias escutando o cast, foi lendo o site com a revista Star Wars. sempre fui fã da saga, mas achava que as histórias em quadrinhos deviam ser meio fracas. Depois de ler a crítica de vocês, resolvi comprar e gostei muito. Valeu. Uma coisa, a gente não tem o costume de colocar a lista de música, porque normalmente vocês não pedem, né? E esse episódio que vocês pediram. Isso. Tanto que vocês foram atendidas. Tipo, por enquanto não é uma prática comum, mas sempre que vocês quiserem, vocês pedem só... com um jeitinho pro Vlad. É, só fazer um comentário lá no post, ó, pode estar aí, trilha sonora. Vai lá o Vlad, vai botar a listazinha, pã. Se isso acontecer muitas vezes, é capaz de ficar direto já. Agora, o e-mail do Alex Caeiro, 25 anos, consultor de IRP de Campinas, São Paulo. Olá, comiqueiros. Primeiramente, parabéns por esse um ano, de muitos que ainda virão, de existência. O Comic Pod teve muita influência nas minhas leituras de HQs. Antes de conhecer o site, eu praticamente não lia mais HQs. Estava bastante desatualizado. Porém, com o tempo, fui ouvindo o Comic Podcast e na Nas Punk, além de ler a coluna HQ View, lendo algumas dicas de vocês. A princípio, eu era um Marvete, mas com a influência de vocês acabei lendo muito da DC. E conheci até um certo escritor escocês, esse porco do Morcego. Oh, que isso, cara? Isso foi um barulho de riso ou de orgasmo? Ah, que é o efeito sonoro do Morrison. Oh. É. Oh. É, oh. É, o meu barulho não é tão gay quanto o seu, mas tudo bem. A Noé também. Oh! Ah, coisa mais. Bom, galera, mas é isso aí. Mais do que entretenimento, vocês resgataram o prazer da leitura de muita gente que não estava acostumada a ler ou que achava a leitura algo cansativo. Avante, comiqueiros. PS. Vocês poderiam colocar embaixo ali a música do Tocados no Cast. PS2. É, outro cara que pediu. Sensacional esse cast. É, não conhecia muito de Preacher. Além que o diretor MCG, Supernatural, leu Preacher para criar a série Supernatural. Ennio Morricone tocando ao fundo foi lindo. Pô, maneiro essa história aí do Supernatural, hein? Pô. E acho que eles gostaram tanto, acho que a trilha sonora desse episódio ficou boa, porque assim, Preacher é uma série que ela já te instiga a imaginar a leitura mesmo com a música no fundo, fora que a gente tinha um grande entendido da música, né, cara, Ivan, pra parte da gente, né, cara? É, eu e o Ivan que escolheu a trilha musical e o Vlad não, um pouco da... Foi praticamente o Ivan. Foi praticamente o Ivan. E o Vlad usou um pouco também da liberdade artística dele, então. Ah, claro. Agora eu vou ler o e-mail do Vitor Hugo, 21 anos. Fala, pessoal do Comic Pod. Um ano, quem diria, hein? Lembro que comecei a ouvir o Comic Pod depois de ouvir as participações de vocês no DCCast falando sobre o Reino do Amanhã. Desde então, eu me tornei um dos maiores fãs do Comic Pod. E graças a vocês que eu conheci vários podcasts, por exemplo, Dimensão Nerd, Nowloading, Animecast, entre outros. Agora falando sobre HQ, que vocês me fizeram ler realmente, foram poucos. Como eu sou um decenalto assumido, só leio revistas da DC. Não. Parabéns, ó. Parabéns pro cara por isso, ó. Estou batendo palmas pra ele aqui. Eu acho que a pessoa pode ter uma preferência assim de editora, mas só ler de uma editora eu acho um sacanagem. Cara, se ele ia dizer assim, tipo, normalmente eu só li... Por exemplo, eu posso dizer que eu praticamente só li DC, mas de vez em quando eu li outras paradas, cara. Mas não é, assim, é quando você lê, né, cara? É. Só lê Blackest Night e pronto. Pô, nem Blackest Night tô lendo. Continuando. Mas vocês me fizeram gostar das histórias do Superman, depois de ouvir o cast sobre o último filme. Desde então, pois comecei a acompanhar tudo relacionado ao universo do Superman. Também teve o ótimo do Homem-Animal, escrito pelo escocês mais louco de ácido do mundo dos quadrinhos. Prepare-se para ser xingado pelo Motelho. É verdade. Então fui atrás deste material, que por sinal é realmente muito bom, esse último cast sobre Preacher. Também atiçou minha curiosidade sobre a história. Então, pessoal do Comic Pod, que vocês continuem assim e que cada cast melhore cada vez mais para sempre ser o meu podcast preferido. Até adeus, mais. O Yamada falou muito engraçado, né? Cara, eu acho maneiro. Tipo, eu fico meio burro quando a galera fala que a gente é doido a conhecer matérias novas. Ah, é? Eu fico meio burro. Você é meio burro? Não, eu fico meio bobão. Retardado, eu fico meio bobo quando o nego fala isso. Ah, não sei o que, ia conhecer um trabalho muito bom. Vocês fizeram ler bastante coisa, cara. Acho isso muito foda. Isso, tipo, é uma prova de que a gente tá fazendo um trabalho relativamente médio, pelo menos, né? Pelo menos um trabalho mediano a gente tá fazendo. Pra gente tá ajudando pessoas a conhecerem novas coisas, né? Novas coisas boas. E ruins também. É, vi de Grant Morrison. Mas continuando, vou olhar agora. Parece para ser xingado pelo Marcelo. Que xinga. Aquele careca gay mesmo. Qual dos dois? Os dois, tanto faz. Eu vou ler que o do Alexander Alex Mann. Porque ele não é. Ele era o Alex Kidd, ele cresceu, agora é o Alex Mann. 32 anos de Recife. Ah, o Alex Kidd cresceu, né? Aí virou Alex Mann. Caralho, só agora. Caiu a ficha agora. Fala galera do Cofadinho, gostaria de dizer que foi uma grata surpresa e contar com o podcast de vocês. Tá vendo de site em site? Não lembro agora se foi no Twitter ou onde foi que eu vi alguém falando sobre o cast. Então baixei 41 sobre o Preacher. Minha surpresa foi realmente grande. Gostei pacas ao ponto de recomeçar a ler Preacher, pois até hoje não consegui terminar de ler. Então obrigatoriamente comecei baixando os programas desde primeiro, estou ouvindo todos desde então. O que dizer? Vocês mostram maturidade a cada cast que eu vou lançando. Dona Vera aparecendo aqui. E é engraçado escutar barulhos estranhos como esse que vocês acabaram de ouvir. Vocês tentando ajustar os efeitos, etc. Mas ficaram muito bons. Por sinal, terminei de ler Desidentidade por causa de vocês. E realmente é foda. Não acho que esse final seja ruim como foi comentado por um ouvinte de vocês. Apenas mostrou como foi falado na cast. As rachaduras que não eram pequenas entre os metamanos. Preacher, nossa, como fã da Nirvana, na época ouvi notícias sobre suicídios de jovens, etc. Mas não sabia que o cara de Fu tinha sido totalmente inspirado nisso. Estou lendo e espero poder comentar depois. O que posso dizer? Apenas sensacional. Abraço, Alexandre. É, foi inspirado num cara de Judas Priest, não de Nirvana, mas... Você falou a verdade, cara. Nirvana, ele inspirou muita gente. É, então vamos pros nossos comentários. Eu vou começar aqui lendo o comentário do Daniel HDR. Mas conhecido como Daniel HDR. Ótimo podcast sobre o Preacher. Vocês fizeram uma bela listagem do Calvário para a publicação do título aqui no Brasil. Confesso que desisti de acompanhar depois que saiu pela Brainstorm. Espero que a Panini consiga fazer um bom trabalho, tal qual parece estar ocorrendo com Y The Last Man. Abraço a vocês e parabéns pelo primeiro ano do Comic Pod. E novamente, obrigado por terem escolhido meu sketch na tag do episódio sobre os 300 Esparta. É aquele desenho que tá lá no banner é dele, prestigio. É, né? Engraçado que ele ficou bem agradecido, né? Achei até meio engraçado, tipo. Isso é uma rola, sabe? A gente ter colocado desenho. Engraçado que, assim, a gente que fica todo bobo de saber que tem um desenhista, né? Mais um, que, pô, ouve o Comic Pod e tá comentando aí, né? É o segundo podcast que ele comenta. Maneiro, maneiro. Vou ler agora o comentário do Jax. Salve, comiqueiros. Parabéns pelo um aninho. Guti Guti. Cara, acho que desde praticamente o começo eu tô aqui enchendo o saco de vocês. Sei que critico às vezes, mas 90% dos pregando vocês mandam bem. Como outra fanboy de HQ e ouvinte de 300 podcasts, digo como que pode, sem dúvida, estar entre os melhores. Parabéns de novo e pro alto e avante. Então, Preacher. Foi um disco que perdi essa saga fodástica, que certamente foi no meu top 5 de melhores HQs ever. A galera normalmente exalta a diversão da série pela violência absurda, o humor what the fuck e as perversões sexuais. Tudo isso, claro, é ótimo, mas eu adoro também o conteúdo. Sim, conteúdo humano, psicológico, social, whatever que está lá, pra quem enxerga nas entrelinhas de toda a maluquice. O último arco, acho que o nome é Alamo, por exemplo, foi de explodir cabeças e totalmente focado na humanidade dos personagens. Graphienes é foda. Essa é sua obra prima, apesar de ser o Max e não ficar muito atrás. O Steve Dillon, muita gente odeia, chama de limitado e diz que eles são iguais. Não deixa de ser verdade, mas eu curto mesmo assim. Acho que ele apavora nas expressões faciais, desenhando emoções. Ele evoluiu muito durante a série, dá pra notar claramente, e considero o Preacher também a obra-prima dele. Sobre os personagens, todos são incríveis, mas o melhor é sem dúvida o Cassidy. A ambiguidade natural do ser humano, apesar dele ser vampiro, é levada ao extremo com o irlandês. A gente adora o cara porque ele é mega carismático e tal. Depois, quando eles se revelam filho da puta em níveis inacreditáveis, mesmo assim não conseguimos odiá-los, realmente. Como o próprio Jesse, aliás. Acho que chega desse comentário gigante, né? Pra terminar, peço que façam em breve casts sobre os arcos seguintes, inclusive meu preferido, Até o Fim do Mundo. Esse é foda demais. Tem de tudo. Origem do herói, acerto de contos e romances. Foi que, aliás, com o amor entre Jesse e Chulipa, me convenceu. Antes achava ela uma chata do caralho, mas a partir daqui, passei a torcer pelos dois, feito uma menininha leitura de Crepúsculo. Ah, moleque... E lá você vai toda essa dignidade. Foi, totalmente. Enfim, valeu e abraço. É, cara, eu ia comentar, mas como você falou que chorou que nem uma menininha de Crepúsculo, você não merece. Próximo comentário. Ah, tu não vai comentar, eu vou comentar então. E a gente sempre gosta que receba comentários e-mails de voz, tudo. É, tudo influencia a gente a melhorar, sempre procurar melhor conteúdo pra vocês, ouvintes e tal. Muito bom. Adoramos os e-mails e os comentários. Vou ler o último comentário aqui do Alexandre. Caras, esse está sim, dúvidas, no top 5 melhores casts. Preacher é uma série incrível, apesar do primeiro arco não ser um dos melhores. Isso não quer dizer que ele seja ruim. Ainda assim, valeu muito o cast. Parabéns, galera, por um ano de Comic Pod. E vocês continuem informando e influenciando seus ouvintes com aquele que é o melhor podcast de quadrinhos do Brasil. Uhul! E sim, vocês me influenciaram e aposto que há muitos ouvintes também. Eu que, em meus dias sombrios, antes de conhecê-los, li HQs únicas exclusivamente por meio de scans. Comecei a comprar. Estou engatinhando nesse quesito, comprando séries antigas em sebos e comprei a Vértigo número 1 no mês passado recomendação do Nas Bancas. E pretendo começar com o universo Marvel, graças a esse último cast. E mesmo não tendo abandonado os Scans, acredito que vocês me ajudaram a me tornar um leitor mais digno, que não só suga as séries na internet, mas também agradece, mesmo que pouco, a indústria que as fornece. No mais, continuem assim para sempre. Cara, eu fiquei muito satisfeito com esse... Exatamente, eu também. Esse finalzinho assim, cara, foi foda, né? Sabia que o maluco era daqueles malandrios que eu só baixava, que agora pelo menos manda o cara comprando. Olha só o Dico se revelando aí. Vê que agora ele pelo menos de vez em quando ele tá comprando alguma coisa, né? E faz terraformato pra quando ele é scan, cara. De momento só tem medo de dimensão DC. Então é isso, a nossa leitura de e-mails fica por aqui. Hoje a gente não vai ter nas bancas mesmo, porque já ficou muito longa essa leitura de e-mails. Obrigado a todo mundo que comentou, obrigado a todo mundo que não comentou, e de novo, obrigado a todo mundo que fez o Como Que Pode Ser Isso Que Ele É, e o Erlon vai estar aí pra dar uma mensagem pra você. Mensagem de Natal, pega no meu botão. Isso não. É mensagem de Natal, mensagem de aniversário do Como Que Pode, mensagem de tudo mais, da minha avó também. Eu queria dizer que o Como Que Pode, ele é o que é hoje, graças a mim, porque eu sou o cara, eu sou foda, eu sou piratica. Não, brincadeira. Volta tudo. Eu queria dizer que o Como Que Pode só é o que é hoje, graças a mim, ao Kajima, ao Dico, a todos que iniciaram essa bagaça. E hoje ele tá a mesma merda do que é quando começou essa porra. Não mudou merda nenhuma, sempre a porcaria que foi. Mas eu queria mandar um abraço a todos que sempre escutaram essa porcaria aqui. Continuem ouvindo, no ano que vem tem mais o ano todo. Eu agradeço a todos vocês, me mandem presente de Natal. Eu tô querendo um helicóptero que voa de verdade, aquele de brincadeira, de brinquedinhos, pode me dar. Queria pedir também uma placa de som nova, que tô precisando. Vocês podem perceber o qual do chiado, tá uma maravilha. Pode mandar pro CEP 88850-000 Águas Mortas Santa Catarina. Que eu queria também dizer e informar pra todos vocês que esse ano com seu Papai Noel do Hotel Águas Mortas vai ser uma beleza. Vai ser sensacional, Papai Noel da Tobata. E eu também queria informar a todos vocês que no Réveillon eu vou passar o Réveillon trabalhando, filha da mãe. Então, meninas gostosinhas do Brasil inteiro, vão para o Hotel Águas Mortas, para o seu hotel lá. E vocês vão encontrar um recreador maravilhoso, muito lindo, gostoso, sensacional. E aí que rola o negócio assim, vai que trecatica. E pá, né? Vamos nessa que Deus é trecatica. Break nice. Muito obrigado. Como que pode? Muito bom no ano de 2010. Muito obrigado a todos. Fiquem aí com o nosso trailer sobre dívida de honra. E até semana que vem. Adeus, sai. Beijo na bundinha de vocês. Uou, bro. Over. Então, eu vou falar sobre o Wolverine, né, que foi publicada nos especiais Wolverine 1-4 de 1972 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil teve a primeira edição publicada pela Abril, em 87, se eu não me engano. E esse ano, em maio, a Panini republicou. Né? É mesmo? É, e um encadernado com os 4 volumes e também com um complemento da história. É muito chato. É, que ai, tá desligando meu peito. Bem feito. Super relevante, né? Os 4 primeiros volumes do Wolverine possuem o roteiro de Chris Claremont e a arte de Frank Miller. Acho que não precisa apresentar muito eles, não, né? Ah, Frank Miller, todo mundo conhecer, né? 300, Sin City. Chris Claremont, quem é mais Demolidor. Conhecido? Demolidor. Ele fez o da Fênix, né? A saga da Fênix também, né? Ixi, eu não sei. Tipo... É, o roteiro do Wolverine aí, talvez ele tenha um quê de Demolidor, né? Também. O complemento que saiu na Uncanny X-Men. Uncanny. Fabuloso X-Men 172 e 173. quem quer, né? Porque na 173 não finaliza nada. Você tem que ler a 74, 75. 75, tem um pedaço, uma página de uma história. Peraí, vai, mas na 72 e 73 elas são a história principal. Isso, se a última termina com o Wolverine chorando, né? Que fofinho. Você sabe, acho que não chora, só lava o olho. Possui também o roteiro de Chris Claremont, porém, a arte é de Paul Smith. Aqui é um copiador de Frank Miller, porque a arte dele é igual. É igual, até a proporção, até os erros são iguais. Alguém lembra alguma história boa do Paul Smith? Paul Smith, cara. Não lembro. aquela lá, pô. Aquela. Tem aquela outra também. Eu perguntei pro Google, o Google não sabe, então o cara não existe. Se o Google não sabe, então não existe. Ó, tô digitando. Tem uma loja de roupa de homens aqui, Paul Smith. Mas tô digitando. Paul Smith, Marvel, quem é? Tem o Paul Smith, design de moda. É, não achei muita coisa dele. Um viado inglês. Ah, ele já escreveu Homem-Aranha, Batman. Ele escreveu também o Lanterna de Ferro. Ele começou trabalhando naquela animação de 77 do Senhor dos Anéis. Aquela animação bonita, né? Fácil de entender. Vivei pro limbo já. Ah, pô, o Smith escreveu. Não, desenhou. Desenhou um número de Starman. 69, é. Porra, o Convenient, né? O Convenient. Ele escreveu o Bizarre Edmund, escreveu o Anual do Batman. Mas ele é mais conhecido por histórias do X-Men, né? Fez aquela do Amálgama que ninguém leu, nem foi lançado no Brasil, do Lanterna de Ferro. É o Homem de Ferro com a Lanterna Verde. Lanterna Verde. Também desenhou tem Power de Fato. É. Exato. O Doutor Estranho. Pô, todo herói conhecido. A gente não vai ficar falando a porra da carreira do cara aqui, né? Ele é gente boa. Mora lá na Bahia. Não sei, mas eu acho que ele não é muito famoso não, porque ele desenhou um número ou outro de cada trabalho ali. É, ele começou trabalhando naquela animação do Senhor dos Anéis, cara. Ele merece algum mérito. Uma merda. Eu suspeito que ele tapa buraco na Marvel. Quando o artista não quer, chamam ele, porque ele consegue copiar o... Doutor Estranho 54, 56, 65, 66, 68, 69, 71 e 73. É. E aí, Paulo, você não quer desenhar pra gente lá? Quer ganhar um trocado aí, cara? Eu vou ver aqui, me mostra que ele viaja no Japão. Eu não sei o que há comigo. Não tenho ideia de como eu me perdi. Mas há um lugar onde eu posso tentar me encontrar. Eu vou para o Japão. Ele vai atrás da mulher que ele gostava, que era a Mariko Yashida. No caso, ela foi obrigada a casar com outro homem lá, porque são aquelas coisas de dever de família, né? Sobre honra, coisa assim. É quando o Wolverine chega lá no Japão, o pai da Mariko acaba humilhando ele e tudo, e ele acaba entrando numa trama que só vê que é a vida dele, né? Daí, se houver, é praticamente uma jornada do herói nele, porque é retirado da local dele e tudo, e acaba andando, tornando um personagem diferente. Isso que eu achei engraçado, Wolverine, né? Ele lá pegou a guria lá no Japão, tá? Usou do jeito que quis, largou e foi embora do Japão, né? Aí a guria liga. Não, ela tava no Canadá. Ela tava no Canadá. Ela teve que voltar pro Japão justamente porque o pai dela parece que tinha morrido ou alguma coisa assim. Daí ele voltou e com a volta dele, teve as promessas que ele teve que cumprir e uma delas era casar a filha dele com o carinha lá, que eu esqueci o nome. Enfim, daí ela foi obrigada a casar com carinha lá. O cara tá lá pegando a guria teve que ir embora, não deu a mínima pra guria e deixou ela lá. A guria soube da notícia que ela não ia ficar mais disponível, o Wolverine foi correndo atrás dela, pô. Claro, né, mas cara. Quando ele chegou lá, ela já tinha casado. Ele é um asiático, cara, não é em todo lugar que é asiático, só na Ásia. Então, aí já começa o primeiro volume, né, com... Parte, volume, maluco. É a primeira parte. Agora tem um erro. É, o primeiro volume de 4. Tem um erro de tradução aqui, bem no comecinho. Wolverine, o mais agressivo e controvertido de todos os super-heróis está aqui. É controverso. Controvertido. Isso. Bem no comecinho da primeira. É verdade. Essa é a versão do Abril, né? Da Panini, acho que não tem essa entrada, né? Então, na primeira edição, o Wolverine vai pro Japão, né? Depois de saber que a Marika tinha se casado com outro cara. Aí lá ele descobre que o casamento foi ordenado pelo pai dela, que é um cara chamado Shigen, que aproveitou que o Logan... Chamado né? Shigen. Cara, se essa palavra começa com foite, com daço. Shigen. É galinha? Shigen. Ah, whatever. Tá entrando lá na casa do cara, ele é ativo para o Shuriken, né? E... fica envenenado. Mas antes disso, o Wolverine encontra a Camarico, né? Ela tá toda machucada assim no rosto, ó. Tinha sido o marido dela que tinha batido nela, ele disse que vai vingar. E aí, como ele tava envenenado, né? Ele tava mais lento, tava com os reflexos ferrados e tal. Porque, apesar do fator de cura dele... Cura não era fotão, né? Nessa época. Ah, o fator de cura era bom, mas mesmo os fatores... Não, então, mas não é que nem hoje que exagerado. Antigamente era mais... Era melhor. Que nas HQs mostra sim, que... Apesar do fator de poder já não era tão bom nessa época, e a Shuriken já tinha um nível muito alto de veneno. Então, por mais que ele tivesse um fator de cura, demorou até ele recuperar, assim, totalmente. Então, não, mas isso que eu tô dizendo. Se fosse uma história mais atual, eles nem iam pôr esse menor. Porque atualmente eles estão pondo... O cara explode uma bomba tronca na frente dele, ele tá lá retornando, é muito totalmente tá exagerado. Se sobrar, o se... fator de cura trabalhava mais, né? Que antigamente eles diziam que o adamantium começava a matar ele, e o fator de cura ficava limitado. Como o adamantium era venenoso, ia matando ele aos poucos. E o fator aí, hoje, de cura hoje é platina. Não, o próprio adamantium. Só que aí acabou isso, né? É, eu achava mais legal essa época antiga, que aí mostrava que o Wolverine era fodão mesmo. Era fodão, mas não, era limitado. Não, mas tipo, ele era fodão por ser fodão, não porque eu não morro, não tem problema se eu fazer o que era. Não, porque o cara tinha culhão, né? Mostrava mais isso. Então, aí... Ele... Muito, então, ele o pai da Mariko desafia ele, né? Tipo, uma questão de honra, se ele vencer ele, ele pode ficar com a Mariko, porque... Ela ter se casado com esse cara foi meio que pelas tradições malucas japonesas, né? E aí eles lutam lá com aquelas espadinhas de madeira, os Boken. E o cara faz o Wolverine parecer um merda, né? Chuta a barriga, dá madeirada na cara. Dá pescotapa, né? Tapa nos peitos. Resumo, transforma o Wolverine num cachorro. Isso, eles põem com o Wolverine lá, faz o Wolverine ser um animal sem honra, né? Na frente da minha Mariko, porque ele trapaceia, porque os golpes dele são tão rápidos que a Mariko não consegue ver ele trapaceando, só que quando o Wolverine vê, esse cara tá trapaceando, né, então vamos trapacear também. Ele joga a espada fora e ativa as garras, que a Mariko vê ele fazendo isso, então ela vê ele trapaceando, mas não vê o pai dela. E isso já acaba sendo uma desonra, né, ele tá trapaceando na frente também aqui mesmo. Aí a edição termina com o Wolverine sendo jogado num beco, assim, em Tóquio, né, e aparecem vários capangas lá do Shigen pra tentar matar ele, e ele é salvo por uma mulher que nessa edição ainda não revela quem é. Já foi na próxima. Próxima edição, o Wolverine acorda, já se recuperando do veneno e tal. Ele tinha sido salvo pela misteriosa mulher. E é engraçado, né? Ele acorda já sendo atacado por uma dezena de ninjas, né? E já parte pra porrada, né? Aproveitando, já salva a guria. Não, mas ele fica literalmente nas mãos dela. Ou ela fica na mão dele, né? Ele fica na mão dela, porque ele não. Quando ele acordou, ele ainda tava bem grogue. Ele não conseguia nem se levantar. Ela que segurou ele assim pelo queixo. Mas assim, ele matou uns três, mesmo grande. Ele pulou da janela e já foi atacando, né? Com a guria nos braços. Na primeira edição, assim, que ele acorda e já tem aqueles caras, ele já mata uns três, cara. É, isso é verdade. Mas isso era a primeira, a gente já tá no segundo. Eu sei, quando ele pula aí da janela. Aqueles três que morreram, quem matou foi a guria. A guria matou com um dardos envenenados. E o cara... E ele acorda, ela dá um tapa nele, aí ele se joga da janela. Com ela nos braços. É engraçado, enquanto estão se jogando da janela... Ela se apresenta. Não, ela se apresenta não, cara. Meu nome é Yukio. Yu-Gi-Oh! Tinha que ter essa piadinha. Yu-Gi-Oh! É hora do duelo. Mas quando ele tá pulando aqui, ela não aparece, né? Ela vai aparecer depois. Ele tá pulando, aí depois corta pra página, ele tá na janela. Ele tá na janela com ela nos braços. Ele muda de... Ela muda de roupa. Ele tá na janela com ela pendurada atrás dele. É, então, mas e na página anterior aqui, ele já tá pulando da janela. É, na página anterior ele tá pra fora, ele tá solto da janela. Na página seguinte, ele tá segurando na janela. Aí ela fala, meu nome é Yukio Logan-san, eu salvei a sua vida. Aí ele fala, Noduro? Então te segura aqui, agora eu vou retribuir. Olha a mãozinha boa do Wolverine ali, né? É aquele retribuimento, né? Aquela chuva de dildo na cara deles ali também. Mas eu acho uma parada chata essa história, cara. Esse negócio de ficar usando essas paradas japonesas, sabe? San, Shan, Sama. Nossa, cara, isso me irrita muito. Eles estão falando japonês, pô. Eles não estão falando japonês, pô. Tá ligado? Mas quando eles estão falando japonês, tem o maior Q e o menor Q. Sim, mas em todo HQ tem isso quando tá falando em outra língua. Isso é coisa de estagiário. É. Não, tem em todo lugar isso. Não, mas é coisa de estagiário. Mas japonês tem essa coisa, mesmo se o japonês estiver falando em inglês, eles vão tratar a pessoa com esse... Mas é chato, cara. San, chan, essas coisas. Ué, coisa deles, ué. Eu não falei que não era, eu falei que era chato. Nessa HQ que cara dá pra perceber que o Wolverine é canadense, né? Uma cara de lenhador, né? Eu fico imaginando se lá no Canadá tem muita gente parecida com o Wolverine. Tem, né? Cabelo em V. Cabelo em V. Essa barba quadrada. Fumando charuto. Essas costeletas. Sobrancelha gigante. Só o Wolverine de frente, o cabelo dele faz um H. É o Vegeta, né? O Vegeta é o cara. Eu acho que faz um W, hein? Já percebeu que as costeletas dele, na verdade, é o cabelo dele de cabeça pra baixo? Que é. Mas se a barba, se a costeleta barra barba dele fosse em cima, ia aparecer um chifrinho. Se é assim, assim, imagina embaixo, né? É o Ace Ventura, cara. O Ace Ventura ficou igualzinho o Wolverine, né? Nesse. Como é que era o nome do Wolverine no Brasil aqui? Era Carcaju? É que pegava Jubileu. Carcaju. Pedófilo do caralho. É, de vilão não é de menor, pô. É porque que ela entrou, ela era pouquinho. Até hoje, right, o menor se deixar. Até hoje. Eles passaram 20 anos pra ser criada. Era Kid Pride que é de menor, né? Jubileu, né? Não, mas era assim. Sei lá, Jubileu se portava que nem uma adolescente. Cara, Jubileu foi criado em 1989 e ainda é adolescente. Mas o herói não cresce. Você viu? Eu também. O Wolverine, né? Em 150 anos. 1,50 m. O Wolverine não. 1,50 m de puro pelo. Mas o cabelo dele deixa ele com 1,70 m, tranquilo. É. Então é isso, tá explicado por que ele deixa o cabelo assim esticado. Engraçado é que o Wolverine aí reconhece. Nos brinquedos, né? Cara, o Wolverine nessa saga ele quase não usa máscara, tá ligado? Todo mundo sabe quem é. É só olhar pra um cara com um cabelo desse, cara. Mas, cara, ninguém conhece ele no Japão? Não, todo mundo conhece, cara. Todo mundo fala, ah, eu sei quem você é, Logan San. É, ele finge que não conhece. Vai, chega na frente do Wolverine, eu te conheço. Eu sei quem você é, Logan San. Aí ele saca, é mesmo? Logan San, Logan San. Que nem a piada do Caolho. Wolverine. Wolverine. Wolverine. Wolverine. Pastel. Pastel. É chinês, pô. Quem fala assim é chinês. Não, é chinês. Chinês que não fala. O R, o japonês. Não, mas o L também é para japonês, cara. Não. Japonês não consegue pronunciar L. Fica Rogan-san. É, fica Rogan-san. Juriano Yamada. Juriano. É, Juriano. Leonardo. A Jean me chama de Juriano. Eu falo R, eu falo L. Não falo Luiz Paulo. Pro outro, né? Eles não têm o L na linguagem. Chaporesco. É, minha tia me chama não de Juriano. Ainda não até tem hoje. Então, vamos voltar pra pauta aqui que desviamos demais. Ah, você não vou ser coach também? É, filha da puta. Nessa segunda edição, dá pra ver que o Wolverine também é inconfundível, pô. Ele tá atrás de uma... Ele tá atrás de uma... Daqueles tatame japonês lá e aparece aquela silhueta dele com o cabelo pra cima em V, assim. Impossível não, cara. O cara não sabia que é ele. Ah, vai que é o fera. O fera e o Wolverine vão ter um barbeiro. Não, pô, mas o fera tem 1,90 m, só porque ele anda agachado. Mas uma coisa que eu acho chato nessa aqui, que começa mais ou menos nessa parte aqui. O Wolverine, em toda a edição, ele fica falando quem ele é, tá? Ele começa também... Ah, isso irrita muito. Ele fala, ah, como eu sou foda, eu tenho adamante no corpo, eu tenho minhas garras, eu sou gostoso, eu sou tudo de bom no mundo. É, essa parte ele não falou. Né? Mas quis dizer. É sempre assim. Então, é uma coisa tipo assim, eu tenho garra de adamante, o meu fator de cura pode me recuperar, eu já falei que eu tenho garra, eu sou um retrato, eu sou de adamante, eu posso cortar aço como se fosse papel. tem uma coisa que eu esqueci de falar, eu não tenho só ossos de adamante. Eu tenho fator de cura, eu sou um mutante. Aí tem umas 4 edições falando essa porra, cara, toda hora ele fala isso, me irritou muito, cara, nossa. Aí nas lutas, eu sou super veloz, eles não são páreo pra mim. Eu tenho o fator de cura, eu tenho sentido aos animais, então posso assim cheirar ele de longe, ouvir de longe. É diabo a quatro, né? É que ele tá esquecendo, ele tem que falar isso pra si mesmo pra não esquecer dos próprios mesmo poderes. Na poluição eu consigo sentir o cheiro. Ele ficava falando isso pra lembrar. É, ele fica, os caras eram bons, mas eu sou melhor. Colocava uma fita no dedo. Se essa HQ fosse em preto e branco e quase sem texto, não ia precisar. Não. Sem precisar de texto, só as figuras já tava bom. É, ia ser um mangá, né, porra? Esse é o objetivo, né? Ele tá no Japão, pô. Preto e branco. Ah, não, eu sou a favor do Wolverine no ar. Também. Eu sou a favor do Wolverine no chão. Puta que pariu. Tá cheio, eu tenho essa piada de longe. Ela ia vir. De agora em diante eu vou contar as páginas que o Wolverine tá pulando e é que ele está. Então, na segunda parte, o Logan acorda de súbito e percebe que tá sendo atacado por durante a luta. A mulher lá se apresenta como Yukio. Revela que os ninjas são agentes do Tentáculo, né? Que a gente já viu em outras histórias da... Bem comum no Gentai. Da Electra, do Demolidor, né? A gente já tinha visto Tentáculo. No Marvel só tem ninja Tentáculo, né? Tudo também vai ter no Japão, cara. No Japão só tem Tentáculo. No Japão só tem Tentáculo. Não, ninjas ETs que gostam de menininhas colegiais. Falando em ninja, isso me lembrou um seriado idiota chamado As Espiãs, que passaram no SBT. Já perceberam que tudo lembra alguma coisa chamada? Não, seriado. Peguei esse sentido. As três espiãs lá estão brigando com os ninjas e elas se perguntam, de onde é que vieram esses ninjas? Aí corta pro chefão, numa caminhonete andando, e chega onde tem um agrupamento de mexicanos. Aí o cara sai da caminhonete e começa a apontar pra um monte de ninja que tá junto com os mexicanos. Você sobe na caminhonete. Ele aponta pro mexicano. Você também. Aí o mexicano todo feliz. Eu? Não, o carinha atrás de você era um outro ninja atrás. Ninja atravessaram a fronteira. Então, esses agentes tentáculos querem matar ela, né? A gente descobre que, na verdade, ela é uma agente do Shigen, né? Que quer convencer o Wolverine a ajudar a impedir o Katsuyori, que é o rival do Shigen. Nossa, cara, eu desço no japonês. Katsuyori. Katsuyori. Porque se ele matar o Katsuyori, ele vai impedir que ele tome o poder do... Katsuyori era o maior rival do Shigen. Isso, no mundo dos crimes, né? E se ele matar ele, logo o Shigen vira o chefão do crime do Japão. Ele tem a chance de tomar todo o poder. Porque o chefe da Yukio é o Oyabun de lá, não é? Uhum. Então, não, o Yabun é o chefão. É o chefão da Yakuza. O Yabun é um. Uma determinação usada por... O nome do cara é um onomatopeia, né? Yabun. É tipo o padrinho pra mata italiana. Então, essa parada que onde ela vai matar o cara vai acontecer num teatro, né? E tá lá a Mariko. Então tá lá a Mariko, o marido dela, esse cara e a esposa dele, né? O Noburo. Noburo que é o cara do Shigen. É o representante do Shigen. O Noburo e a Mariko. Então, aí o Wolverine tá lá, né? E fala, nossa, essa peça eu gosto muito. Ela fala de lealdade, honra. Nossa, esse ator é muito bom, né? Mas é um cara que sabe usar a espada mesmo. Então. Aí que ele vê que a espada é de verdade e tal. E vê que aquilo tudo era uma tentativa de atentado contra a Mariko, né? Que tava negociando com o marido dela, né? Com esse cara que era o Katsuyori. O Ayukyu, enquanto o Wolverine ataca esse padachim, samurai, eles ficam lá lutando, ele mata todos os atores, o Wolverine na frente da Mariko, né? Era uma coisa que eu tinha que fazer. Aí o Kyo aproveita pra matar o cara, né? Ela mata ele explodindo o carro dele. O Wolverine só gosta de Hollywood. Foi, o Wolverine peito de aço aqui, né? O cara quebra a espada no peito dele. Cara vai querer... De adamante. Não, ele... Quebra com as garras, é só olhar lá pro fundo da... É, pô. Do quadrículo, e na verdade ele deu aquele... Cyber Slash. Como é que é o nome desse golpe? É Weapon X? Não, é o... Sei lá. Se fosse ao contrário, era o Thunder Reclair. É o Psycho Barrage, mano. Berserker Barrage. Ah, sei lá. O legal dessa parte é que você percebe que o Shigen, ele aproveita pra concluir dois planos. Primeiro, matar o principal rival dele e fazer o Wolverine parecer um tremendo animal na frente da filha dele. Quer dizer, ele consegue duas coisas ao mesmo tempo. Ela fica chocada, né? Choquei. Ela ficou rosa chiclete. É, quebra o ovo que ela tá chocada. A máscara tô passada, né? Nessa edição tem uma mini biografia do Frank Miller, do Chris Claremont. O Frank Miller era gatinho quando era mais novo. É, parece tucano. Eu lembro que essa foto foi tirada em 82. Como que ele tá atualmente? Olha o tamanho do narinho, cara. Ah, atualmente ele tá um tiozinho simpático, pô. O Chris Claremont, que é muito é a foto dele, né? Chris Claremont é o Heavy Man. Parece um professor meu. É o Jovem Nerd. O Jovem Nerd loira. Não, fazia tempo que eu não vi essa risada, cara. Essa é a risada falsa do Yamada. É. Da banda que ele é maior. Ele tá chegamos à terceira parte da história. O Wolverine, já que a amada dele largou ele, foi curtir a vida hein, nas noites de Tóquio junto com a Yukio. Eu não me escondo de ninguém, garoto. Estou no meio de uma batalha interna. Já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Arranjou outro rabo de saia lá e esqueceu da mulher que ele queria. Tô se divertindo com a outra. Engraçado que a história começa com o Wolverine lutando com o computador de saia. Eu sou Wolverine. Não tem melhor do que eu no que eu faço. Ah, detalhe é que ele luta com... Agora eu tô de porre, menino, aqui do ele luta com um lutador de sumô que usa sapato rosa. O Wolverine é canadense, gente, cara, não, do, não carioca. Pô, mas o cara é japonês, queria o quê dele? Você sabe. É, mas cara, isso é erro de coloração, sabia? Porque depois, mais pra frente, o Wolverine fica com o cinto rosa também, cara. Mas é porque era vermelho, era pra ser vermelho. Tem a parada do sangue, não é todo sangue que é rosa. Logo depois que o Wolverine mata o urso lá, o sangue do urso é vermelho. É, esses coloristas antigos são o venha colorir é fogo. Pra mim, uma coisa que tem desse colorista é o cabelo laranja. Nossa, até hoje eu tenho essa memória do cabelo laranja. É sério, cara. Na capa de momento no Capitão América era o retorno do Caveira Vermelha. Tinha uma caveira laranja. Não, é pior. É pior que o Capitão? Muito pior. Não. O Capitão é uma desonra. É só um erro. O Capitão é uma afronta. Aí nessa edição aparece o Asano. A gente esqueceu dele, né? Porque ele tá desde o primeiro. Ele tá laçando aí. Ele tá laçando. Caralho! Tem que botar aquele instante em shot nesse cast. O amigo do Logan avisa ele que tem alguma coisa ocorrendo com o crime organizado do Japão. Que alguém tá ganhando muito poder. Eu vim, não. Logo no primeiro edição, né? Ele fala, não, dessa vez eu vim aqui só pra ver a Marie, tá? Não quero nem ter nessas paradas. Tem um quadrinho ali que esse cara parece o Clark Kent. Ah, é. Gosto. O quadrinho é o seguinte, que ele tá todo no escuro. É, tá todo no escuro, não, ele tá azul. Passando é, é a luz do... É a luz da lua. Cachimbo. Ou a luz do cachimbo. Cara, tá aí tá um ali. Mistério, que cachimbo desse, hein? Nossa. Cara, nessa edição tá um mistério. O Wolverine consegue ficar bêbado? Lembra que a gente tava não. se perguntando? Não, ele não, tá bêbado. Não consegue. Ele fala que tá de porre, mas não que ele tá bêbado. É, ele tá de porre, né? Ele tá alto. De porre é o pior. É depois, não é? Ah, não, ressaca novo. Acho que ele só não fica de ressaca. Não, aqui no fica porque ele fala, ah, é um fator de cura é ótimo. Principalmente quando você quer sair pra Gandai. Bom, simplesmente ele pode ter falado de zoeira. Ninguém acredita que os heróis brinquem, né? Mas depois ele tá caindo mesmo. Né? Caga uma 50. É, que ele cai ali no, nos trilhos do trem com a maluca lá. Ele tá zoando, ele tá zoando. Tá fingindo. Queria que ela caísse em cima dele do jeito que ela cai. Zoação de bêbado. Peraí, eu sei fazer o 4 aqui, que vai cair no trilho do trem. Ele sabe andar na linha, né? É, se precisar na linha, toma choque, né? Vocês nunca jogaram, hein? O quê? Se na linha, toma choque. Não. Você faz na calçada, sabe? Tem aquelas linhas assim. Se você fizer na linha, você toma choque. Aí você perde uma vida, cara. Não tem 5 vidas. Cara, não conheço. Mais parecido que eu conheço. No final da escola, a gente fazia isso. Quem perdia todas as vidas... Mais parecido. Quem perdia todas as vidas... Pelo jeito, dava bunda, né? O Kajima adorava perder esse jogo. Truco além do toma! Ô Kajima, falando nisso, no teu colégio tem muita guria com pulseirinha colorida de silicone? Aproveita. Aqui eu vejo tiazinha velha com muita pulseirinha colorida de silicone. Ah não, essas pulseirinhas já usaram há muito tempo, mas agora pararam de usar essa porra. Ela tá na escola aí. Eu já usei muito dessas pulseirinhas aí. É, amarela. Agora tá com... conotação de putaria essas pulseirinhas. É, eu preciso. Eu queria ver qual que é a conotação de cada um. Eu sei que cada cor tem um filho separado. Só sei que carinha chega na guria, arrebenta uma das pulseirinhas. Tem que arrebentar. Tem que arrebentar. O cara apareceu no jornal, virou crise. Então o cara tem que andar com uma faca no bolso? Não, é facinho de arrebentar. Ih, aí conhece. Já arrebentou como aí. Não, eu usava antigamente quando era. Ela não arrebentou. Eu nunca vi esse negócio aí, não. Começou agora esse tempo. Tá pouca vergonha aí. No meu tempo não era assim, não. Não precisava de pulseira. Não é carrinho, não, mano. Vem com essas desculpas aí, né? O pessoal tá santinho. Não vi que apareceu mulher do Dagarrinho, não, ela falando. Então. Tá uma febre lá, mas fala. O Wolverine tá bêbado lá, praticamente dormindo, né? E é portado por um sonho dele. Ele tava sonhando com um guerreiro que na verdade era ele. Um Japão antigo que chega lá pra recobrar a honra dele, né? Aí é flechado várias vezes e leva ao final de ao final que ele amava. Fim com um monte de Yudo nele. Cara, mas essa história eu acho que daria um filme legal, cara. É o último Samurai. É o último. É um pouco mais diferenciado. Esse arco eu acho que daria um arco legal se o ator não ficasse falando toda hora. Eu sou Wolverine, eu sou foda. Era isso que eu ia falar. Se não tivesse essa narrativa chata aí. É verdade. Aí, em vez de terem feito aquela desgraça. É só ter um bom diretor. Aquela desgraça do Origem Wolverine. Fizesse essa história. O Watchmen tá aí e o cara participou. Watchmen. O cara filmou toda a HQ e só foi cortando o que era necessário e adaptando algumas partes. É, mudou o final, né? Porque esse aqui é o que? É um. Eu acho que ficou ótimo o final do filme. Eu queria o Xongão. Um Xongão gigante aparecendo em cima de Nova York. A gente vê que enquanto o Logan dorme, né? Sonhando lá o pesadelo dele. Sendo gangue-bangueado. Então, mas antes disso, a Sun avisou pro Logan que alguém tava tentando ganhar poder no crime organizado japonês, né? Uhum. E assim. Não, mas não ela tenta falar pro Logan, né? Mas aí ela tá falando ali, toda entretida, e passa o quadrinho e o Logan tá dormindo. É. Ele tá, tipo, mó interessado no papo dela, né? Ela começa a falar com esse bebê, ele tá dormindo, feito um mindinho, jogado no chão. É, normalmente se dorme depois de certas coisas, né? Não antes, né? Ele tava tenso. Não, ele não queria fazer nada com ela. Ele até fala que o amor dele pertencia a outro mundo. Ele tava preso. É, por enquanto, né? Aí enquanto o Wolverine tá dormindo, né? Ele percebe que a Yukio tem um bom treinamento ninja. Que tinham mandado ela matar o Logan. Foi isso que ela tentou fazer, trazendo ele pro trilho do trem. Ela é louca mesmo. É, não sei que ela é louca mesmo. Você está com a tempestade de Moicano. Uhum. Por causa dela, cara. Uhum. Não, isso é pro futuro, né? O Wolverine cortou o cabelo dela? Não, cara, tá, é por causa do Dai Yukio, não. A gente tá falando coisa lá da Franco ainda. É, não é isso especial, pô. Elas praticamente viram lésbicas, né? Tanto que elas se adoram. Oh, mas a Yukio é muito feia. Mas, não, é o cara que desenha ela mal. É. Desenha ela, fica feia. Cara, desenhista não tem mão pra fazer japonês. Puta que Sempre fica feio. Eu tava imaginando aquele japonês com cara de chinês, com cara de bolacha barra pastel. O Lenyu da Invasão Secreta, ele sabe desenhar legal. Aí sim, né? Invasão Secreta, tamo agora. Tem japonês em Invasão Secreta? Deve ter. Não, mas tem os X-Men lá. Um dos X-Men, alguns X-Men são japoneses. Sim. A Jubileu? Jubileu não é mais X-Men, mas ela já foi X-Men. Então, assim como ele descobre que a Yukio. Que a Yukio enganou ele usando ele, né, pra poder chegar até o Katsuyori e assim abrir o caminho pro Shingen tomar o poder, ele. O Shimbinha. Ela mata o Asano, né, que a gente não falou, mas ele era um amigo de longa data, o Wolverine trabalhou com ele no serviço secreto e tudo mais. E o que deixa o Wolverine no ponto da cara, né? Aí depois. Nota que, na verdade, ele morreu por acidente. A guria tava no apartamento lá e pensou que era um agente do Tentáculo entrando. Na verdade, era. Era o Tentáculo entrando. Me cortou fora. Ai, meu Deus, cara. Foi logo o japonês que tem que impedir. Falaram ali que a Kyo bate no Wolverine ali, deixa ele dormindo ali, porque ele chamou ela de Marico. Ela ficou com ciúme. Maricas. Aí ela chutou ele e saiu fora. Aí ela foge pela janela, né? O Wolverine chega bem na hora que ela tá fugindo e começa a perseguição. Música de perseguição. Menina brava. Assaltos impossíveis, sem vacilar. Ela é uma verdadeira gata, hein, meu amigo. Só que eu sou um tigre. No meio da zoeira da rua, ele chuta a guria. Mesmo com a punição, eu sinto o cheiro. Sou japonês e não carioca. O guria é canadense, pô. É equivalente. Ah, que cheguei. Era o alvo de assano. Tatsuyori. Eu vi a voz do Wolverine, cara. Voz do Wolverine. Tipo, cheguei, era o alvo de assano. Era porrada, cheiro. Não, tem que ser o do desenho dos X-Men. Shairo, aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem? A fuga terminou, meu filho. Olha só que ficou bom, cara. Sei, sei. É que você não ouve a tua voz verdadeira. Não, a minha voz verdadeira eu ouço, né? Não sei se não ouve a minha voz verdadeira. É quando faz imitação. É aí ela leva ele pra um jardim, né, particular lá, e lá eles são atacados por vários ninhos de tentáculos. E enquanto o Wolverine luta lá, pô, e essa luta são praticamente 3 páginas de porrada, né? Infelizmente sem sangue, né? Ah, porque o Wolverine tá dando chutes. Arrancar sangue com chute é. Mas os ninjas tentáculos são um demônio, não são? Não sei, mas ele. Tem uma hora aqui que ele soca. O cara do ninja parece que explode a mão dele. É, não, pô, é que eu não vi o filme da Elektra. Os ninjas, quando morrem ali, eles explodem. Não sei, mas eles viram fumaça, né? Eles estão soltando fumacinha aqui. Não é que explode, eles dissolvem. Cinza, né? Eles viram cinza. Eles viram purpurina. Não, pô, eles viram alguma coisa do Hulk, que é verde. Pô, existe purpurina verde também. Aí quando os dois últimos ninjas tentaram atacar o Wolverine, né? O Fio acaba ajudando ele e depois foge. O Wolverine se toca aqui. Não adianta ficar se remoendo pra algo que ele ficou muito feliz. Aproveita assim, já que o Shigen escrotizou com a vida dele, agora eu vou escrotizar com a vida dele. Aí a gente também percebe que nesse terceiro quadrinho do Wolverine, que é uma autopromoção do Frank Miller. Todo final de edição agora tem alguma coisa falando sobre ele. Sabe lá. Aí tem uma matériazinha sobre o Demolidor também. É, nessa. Depois no final dessa edição, né? A cabeça da Yukio fica a prêmio, né? Porque não conseguiu matar o. Conseguiu não, que ela não quis mais matar. Ela tinha sido ordenada pelo Shigen a matar o Wolverine. Shigen? Shigen. Quem? Shigen. Quem? Quem? Cara, Shigen. É que foi tão ruim que não deu nem pra pensar nisso. Não tô falando contigo. É. Tá, desculpa. Olha ali, eles colocam um personagem do Mortal Kombat ali. Eu sou o Goro. Bem no comecinho do quarto. Eu sou o Wolverine. Eu sou o Goro. Eu sou o Wolverine aí, eu sou o Goro. Vamos ver, eu sou o Goro, cara. Lá embaixo. Ali, ó, os dois se cumprimentando. No quarto volume, o Wolverine aproveita e começa a minar todas as operações do Shigen. Já que ele tinha... Carro de drogas, tanto para mim. É... Ah, por isso tá fazendo ele com sotaque carioca. Peço pó aí. Peço boa. Como é que é aquela gíria que ele usa muito, cara? Que eu acho muito breve. Por quê? É uma gíria que o Wolverine usa muito. Sou melhor que no que faz? Não, isso não é uma gíria, pô. São bordão. É um jargão. Ah, todas as gírias que ele usa são ruins. Não, mas tem uma que é o ápice. Eram gírias daquele tempo, né, cara? Não ia então, pô, ele fala a rapaziada. Essa, é, tipo, a calhorda, cara. Nossa. Calhorda. É isso que é legal, né? O Shigen manda o melhor ninja dele atrás do Wolverine, né? Aí ele fala, Wolverine é um homem morto. Chegou o vassalo do Shigen lá com uma caixinha. Homem morto! Oh, ele grita. Lorde Shigen, um pacote para o senhor. Abra. E a roupa do ninja com um bilhetinho escrito: esta noite. Cara, isso que eu acho engraçado, né? Wolverine já tem as garras de adamante, tem o fator de cura. Aí pega todas as armas do ninja e começa a usar, né? Puta, pra quê? Não, ele fala, geralmente eu não uso armas, mas essa situação merece. Porra. Porque é mais true, cara. Ele quer mostrar que ele é true. Cara. Ele quer ser foda. E se ele for só com a garra, vai ser muito fácil. Tem um vibrador ali no meio? Tem. Dois até. Onde, cara? Ali, ó. É um nunchaku. Num tchaco são dois tipos. E tem uma. Caralho, velho. Tem uma swastika ali também, ninja nazista. É verdade, cara. E as shurikens ali, pô, tem umas que são asteriscos de porra. Tem umas que são tipo onomatopeia de explosão, tá ligado? É, se tivesse um quadrinho mostrando o Wolverine colocando todas as armas, ia estar tocando a música do Rambo, né? Uhum. Ou terminei, né? Tá. O do Rambo é melhor, porque o do Rambo ele coloca, começa a colocar as armas lá e depois culmina com ele colocando a faixa. Ah, naquele belo desenho. Tem uma arma que parece uma chave ainda. Tem. É uma chave de fenda com uma ponta afiada. Tem aquelas armas da Electra, né? Só que só com um lado. É um saco. É. Mas ele usa uma arma que não tava ali, né? Ele usa uma besta com mira e uma faca de Rambo. Ah, é verdade. Por que ele quer uma faca? Ele é true, cara. Ele é true. Ele tem 3 facas na mão? É porque, cara, se usar suas garras não é 30, né? Você tem que mostrar que você é true. Faz uma reserva. Se usar sua garra não puder cortar, cara, ele bota a faca na boca e vai com 7 garras. Pois é. O Rambo. Tá, num atentado contra ele, né? Ele aproveita e pega essas armas de gente que a gente tá falando até agora, meia hora falando das armas. Ah, lembrei. A arma que parece uma chave de fenda é o Jite. Ah, um Jite. Jite. É tipo um carro, né? É um cacetete meio com uma travinha. É o que gerou o cacetete. É, e gerou também o Sai, né? Essas coisas. Ele era usado pra quebrar espadas. O cara parafusava. Não, engatava aquele sulco, dava um giro e quebrava a espada, porque pegava bem no ponto fraco da espada. Era projetado pra isso. Então, aí depois ele se minou com essas armas, ele parte pra invadir a fortaleza do Shigen, né? E nesse meio tempo, a Yukio também tenta enfrentar o Shigen, mas acaba derrotada e vira refém. Depois ela é salva pelo Wolverine. Ela foi presa pelo Homem-Aranha. Não, foi presa pela Mulher Gavião, que usa também uma rede. Bah, e sem criatividade. Ela passa pelos ninjas, ela passa pela segurança inteira do negócio. Ah, uma rede. Cai. É pro próximo. Aí que o Shigen ainda fica que nem um cafetão, né, cara? Todo bem. É verdade. É o pai de santo. Isso que eu acho engraçado, né? Yukio chega na Mariko, corta o lenço dela, corta a faixa dela e amarra no Wolverine, né? E aí o Wolverine parte pra luta final. Pô, mas eles não usam seda? Usam. Aquele lenço é de seda, provavelmente. Já tem que ser muito foda guardar lenço ali. Então, depois de salvar a Mariko, você morta pelo próprio marido, né? Que acaba morto pelo Wolverine. Ele parte pro confronto final. Quando eu fico furioso, pareço um animal. É, agora a luta é com espada de verdade, né? Porque anteriormente, aquela luta que eles fizeram primeiro, o pai da Mariko disse que ele não era merecedor de usar a espada de verdade, né? Por isso que eles lutaram com espada de madeira. É, o Shigen é rápido, né? Ele consegue golpear o Wolverine várias vezes, mas termina com o Wolverine ganhando. Aí a Mariko chega e entrega pro Wolverine a espada do pai dela, né? Que é um artefato da família. E fala que por ele ter lutado com honra e tal, enquanto o Shigen lutava pelos ideais egoístas, ele agora é merecedor de herdar a espada. É, um dos melhores diálogos dessa história é o Wolverine chegando. Eu sou Wolverine. Não, Mariko, eu não sou. Isso é a pior coisa. Eu não sou o merecedor. Aí a Mariko fala: você lutou pelo bem de outros, Shigen, por ganância e egoísmo. Você perseverou, embora acreditasse que tal decisão iria lhe custar aquilo que mais estima. Com isso, meu amado, você provou o que Shigen jamais poderia sonhar em ser. Eu estou orgulhoso. E acaba. Essa história foi agora foda. Agora que eu vi o final da saga, daí eu tinha comprado errado, daí eu comprei achando que era no casamento dele. Ah, agora eu lembrei. Daí. Quando terminou aí... Nossa, tô soltando fogos aqui, olha que bonito. Aqui também. Chegou o bagulho. Ou chegou. Caralho, velho. Eram azuis, vermelhos e amarelos e verdes. Então chegou o bagulho. Não é a polícia, não. Não, que a Jima mora numa área nobre. Selva, área nobre. Área nobre, mora no meio do mato. Isso que é fogo dessa história. Essa história podia ser um one shot sem ligação com a cronologia. Teve que ter complemento, né? Umas duas edições especiais, né, que fecha esse arco, que é os fabulosos X-Men 72 e 73, né? 172 e 173, que a gente falou inicialmente. E elas mostram mais assim, o casamento do Wolverine, né? O quem chegando lá pro carro e tal. Pô, eu acho o desenho dessas edições bem mais legal. É, de bem mais legal. É mais limpo, né? O Wolverine cortou o cabelo. Cortou a barba, né, cara? O cabelo cortou mesmo. E na foto do começo ali, ele tá envergonhado. Cara, isso que eu acho engraçado. O Wolverine... Essa roupa que o Wolverine tá usando é roupa tradicional de noivo japonês. A Kit Pryde ali na fase inicial não tem nariz. É normal, pô. Nem a Mariko tem, pô. A Mariko demora a ter nariz. Você coitado dela. Não, então, após o acontecimento de Wolverine do 1 ao 4, os X-Men são chamados ao Japão pra assistir o casamento do Wolverine com o Mario. O Samurai de Prata, que é meu irmão de Mariko, né? Se preparava pra atacar o grupo e acaba sendo surpreendido pela Yukio, né? Só que a luta acaba com a interferência do Wolverine, auxiliado pelo Noturno, né? Que transporta ele lá pro teto. O Samurai de Prata foge, mas os X-Men acabam sendo envenenados pela Madame Hydra, que tá trabalhando junto com o Samurai de Prata. Ela coloca um veneno na bebida deles. Os únicos que são afetados são o Wolverine e a Tempestade, né? O Wolverine, a Tempestade e a Vampira. Tempestade porque não tomou o veneno. Isso, e a Vampira porque ela tem fator de cura, alguma coisa assim? Não, é que ela já tava com os poderes da Miss Marvel na época. Uma nota, a Vampira tinha acabado de entrar pros X-Men nessa época. Sim, ela era do grupo lá do Xavier. Do Gano. Magneto. Magneto. Irmandade é o mesmo ator do pai. E também pra lembrar que a Jean Grey também já tinha morrido há pouco tempo. Tanto que aparece em algumas páginas o Ciclope junto com a Madeleine Prior, que é colorida de loira aqui, né? A Filandô, né? É, a Filandô. Nessas coleções que eu falo que ela é parecida, só que a colorização tá errada, sabe? Depois aparece morena, depois aparece cabelo castanho, pra depois, lá no final aparecer cuiva. Puta que pariu. O complexo de Messias, era o Ciclope que tinha esse problema. Tinha cabelo loves, colores loves. Uma edição ele era loiro, uma edição ele era moreno. Falando em cabelo, tem uma mulher, né, que tem a mulher com... tem uma mulher que tem o cabelo triângulo, meu. Muito esquisito, muito bizarro. É a mina do Xavier, é que é de outro planeta. Nossa, bizarro. E a Ororo de Punk também tá muito bizarro. Tá, a gente vai falar de um final. Então, a Yuki e o Ororo, né, que salvou a vida dela de cair de um prédio, se juntam pra investigar o atentado, enquanto o Logan e o Vampiro saem pra atacar o Samurai de Prata, né. Aí que a Ororo vê que a Yuki é uma puta maluca do caralho, né, e porra, essa mulher vive a vida muito loucamente, é muito gostosa, é sobre essa aí. É sério, mano, cara, tem que pensar em falar, parece que ela tá comendo a mulher com os olhos, velho. Ela aproveita e vira punk, né? É, no final dessa edição ela resolve aderir ao modelo maluco de vida da Yukio. Da Yukio e da Yukio do cabelo, da roupa pra punk. É só porque a gente depois viu em várias sagas que a gente até falou como que pode, como guerra secreta e tal. Nos anos 80, praticamente toda a tempestade continua assim, dessa forma punk. Nossa, tá muito bizarra a punk, né? Cara, ficou um bom tempo. Ela ficou um bom tempo com esse estilo punk. Foi, acho que o Boga é o original. Eu achava que era da época dos Morlocks. Tava ocorrendo uma boa mudança nos X-Men. Jim Gray tinha morrido. Vampiro com cabelo bem curtinho. Vampiro tinha acabado de entrar nos X-Men. O Ciclope tinha deixado os X-Men, pra falar a verdade, né? Era aquela nova formação dos X-Men na época. Como a Fênix tinha morrido, ele pegou e largou a mão da equipe e foi embora. Nessa segunda parte do complemento, Oyabun na Batom de Yuzuki, né, que é o mandante dos atentados, é descoberto morto. E Logan e Vampira são enganados, né, pra deixar os X-Men desprotegidos. A Yuki e a Tempestade lutam com a Madame Hydra e o Samurai de Prata, acabam sendo derrotadas. Logan, depois de encontro com o Samurai de Prata, luta com ele e derrota, só que não mata, né, porque a Mariko pede que ele é meio irmão dela e tal. Enquanto a Vampira é quase derrotada pela Madame Hydra, que por azar tem a arma dela sobrecarregada e acaba explodindo, né. How fucking convenient. Isso é muito bizarro. O Wolverine fica, eu preciso de uma arma. Essa parte eu não entendi, porque ele tem as porra da garra, né. O Wolverine fica falando, eu preciso de alguma coisa pra atacar, eu preciso de uma arma, mas porra, ele tem garras, cara. Qual pelo menos ela atirar nele, cara? Ele pode defender a Mariko, ele vai se curar. A mulher ali tá atirando, mas ela tá atirando com a arma do Homem de Ferro, só com um raio, um phaser ali da arma dela. Não sabe usar, né? Explodiu na mão. Não perdeu a mão por sorte. Louco. O Wolverine dá um beijão na Vampira. É, porque ele passa o fator de cura pra ela. Ele simplesmente não podia tirar a luva dele. Cara. Ele já aproveitou a situação, né? Ele é filho da puta, né? Nem se diz, cara. A situação faz o bandido. Uma parada assim, faz o bandido. Ah, mulher de cabelo. Acho que a situação faz o ladrão. Ah, isso. A situação faz o ladrão. Porque não existem ladrões aqui. Então, a Madame Hydra foge, levando o Samurai de Prata derrotado com ela. O casamento de Logan e Mariko é cancelado no meio da cerimônia, porque ela afirmando que o assassinato, que o Wolverine assassinou o pai dela, não merece entrar pra família e tal. O assassino Logan, do pai dela. Cai uma lágrimazinha, Logan devolve a espada e vai embora. Mas tudo isso é manipulação de um personagem que a gente não sabe quem é, né? Que a gente veio lá falando com ela na noite anterior. E aí, pra gente descobrir isso, a gente tem que continuar lendo o Ken X-Men 174, 5, 6. Que era uma história história toda complexa. Essa saga eu não lembro o que que é. Nessa edição a Madeleine tá com o cabelo ruivo. Tá, que é o cabelo certo. A Kitty Pryde acha a Aurora ali e fica maluca. No Deus do céu, aí sai correndo. O ciclope, a mudança é bastante radical, né? Eu tive minhas razões. Deus, me perdoe, eu não quis, né? Estou começando a me acostumar. O ciclope é óculos branco, aí, cara. É que ele tava preparando a rajada. Não, cara, uma coisa que eu achei muito escrota, tem uma hora, não sei se nessa edição ou se na próxima, que eu li a 154 também, que tipo, ele fala pra Madeline que ela parece muito com a Fênix e tal, né? Ela vai lá e dá um tapa na cara dele, aí o óculos cai, aí fica, ai meu Deus, cadê meu óculos? Eu não posso abrir o olho, senão vai sair uma rajada. Aí ele fala, aí ele fica procurando assim, não acha, ele, ah, que sorte que eu sempre tenho óculos reservas comigo. Aí tira o óculos do bolso, cara. Tirou aquele óculos de nadador, né? Bem nadador mesmo, ele passa um trás assim, tá bem colocado antes de abrir os olhos. Que essa daí era a saga que precedia o retorno da Fênix, né? Eu não... É, não. A 74 termina com a Fênix retornando. Aham. Né? Uhum. É, cara, era sempre ligado. É, começaram a misturar essa saga do Wolverine no Japão, acho que só cortaram tudo isso pro Wolverine voltar do Japão, né? Porque não tinha mais motivo de sair de lá. Tava com mulher, e a mulher era ricaça, pagava todas as contas dele. Tava um pouco se lixando. Imagina se não tivesse ocorrido isso, a gente ia achar o Wolverine barrigudo, barbudo, né? Barrigudo não, né? Pro fator de cura não é, não é barbudo. Não, mas não mostra o casamento, pô. Não, eles só tá é casamento estilo japonês, não tem véu de noiva. Não, mas a Mariko dizia. É. Não, mas acaba então, mas durante, antes. Quando, durante. Mas quando acabou a saga do Dívida de Honra, só não, os dois só ficaram. Acaba antes do casamento, mas aí tem esses cumprimentos. Uhum. Anyway, considerações finais sobre Dívida de Honra, Yamada? É. Dívida de Honra, apesar de um pouco mal feito, ele tem uma característica muito de filmes noir, filmes antigos. Uhum. Aquela narrativa do... Né? É, a Aya falou isso, até tinha notado, mas a Aya acabou lembrando antes. Que é aqueles filmes que o próprio protagonista narra a própria história. Ficou irritante quando isso. Quando ele é gostoso, quando ele é foda. Ficou irritante isso, mas você via que tem muita coisa. Isso é normal de filme detetive do daqueles de preto e branco, acho que dos anos 50. E é, sei lá, eu gostei daí. Eu quero ver de novo porque eu não lembrava desse negócio de ficar narrando, né? É, boa parte da história achando, é de assim, eu não lembrava daí. Então, eu nem lembrava que tinha isso. Isso deve ser meio pé no saco. Vou ler de novo pra ver o que eu acho. LB. Eu achava que era quando a outra lá morreu. Então quando pediu pra fazer ação, sei lá. Acho que eu li a história errada. Ah, tá. Acho que eu li a história errada. Não era eu, Wolverine. É. Porra, Dívida de Honra, é a mesma coisa. É o título ridículo que a Panini deu. Eu, Wolverine. Eu, Robô. É que ia ser interpretado pelo... O original é eu. Não. Eles pegaram o título do primeiro volume, que era Eu Sou Wolverine, e transformaram na história completa. Eles pegaram a frase que o Wolverine mais falou no... Né, é. Mas botaram só Eu, Wolverine, né? Eles queriam que o Will Smith interpretasse o Wolverine. eu acho que foi uma história válida. Bacana. É, joinha, sabe? Pô, não, bacana, não é aquela coisa. Mas, sei lá, é válido, né? Bacana é quando você... Esse é o comentário totalmente assim, neutro. É bacana. Eu fico sempre com uma dúvida. Alguém já entendeu por que, que o Wolverine usa o uniforme marrom de vez em quando? Ah, porque anos 90 o uniforme dele era marrom. Ele cansou do azul. Que nem jogo. Você usa roupa preta todo dia. Mas nessa época tava usa, marrom. Aí tinha um amigo meu fanático por Wolverine e falava, toda vez que ele tinha que cumprir uma promessa ou limpar a própria honra, ele usava o uniforme marrom. Quando ele só tinha que lutar... Isso é mais dos anos 90, cara, que o uniforme marrom era o uniforme clássico. É, isso é verdade. Isso vocês podem ver na coluna do Jesse, 10 mil eras atrás, as várias versões do Wolverine, que mostra todo o uniforme dele. Tá? É, isso é verdade. O link tá aí no post. Pô, já tinha Comic Code naquela época. Já. Tinha 10 mil eras atrás. 10 mil eras atrás. É, a gente fez como que pode do nascimento de Jesus Cristo. Ah, é. Pode estar de novo. Tava lá em Belém. Pá, sabe como que eles ouviram aqui de Belém, nascimento de Jesus Cristo, 25 de dezembro de 95. Estamos presenciando o surgimento da estrela de Belém. Belém no Pará. É Belém. Então, aquele dia. Minhas considerações finais sobre essa saga é que a ideia dela é boa, só que eu acho que era um pouco mal desenvolvida, né? Esse negócio de ficar falando toda hora os poderes dele e tal me irritou, mas a Terma acaba pagando isso, né? E isso é uma história regular pra mim. Mandem e-mails, comentem e por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Olha só, uma runa eletrônica. Eleições 2010, votem vocês.